agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Nosso, sim, porque é meu, é seu, é nosso, é de todos nós este tesouro que aqui todos os dias de segunda à sexta-feira chega à sua antena entre as 13 e as 3h30 para lhe trazer um pouco mais deste nosso tesouro. Conto consigo para estes 30 minutos de boa alma portuguesa. Desde já deixo também aqui uma sugestão. Passe pela nossa página de comentários e deixe-nos lá um comentário pedindo o seu fado, solicitando o seu fado, fazendo a sua dedicatória em radioantenaweb.info ou então mande-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Sinta-se à vontade, peça o seu fado e faça acontecer esse momento aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos ficar com Rosas Promessa, na voz de Cátia Guerreiro. Depois, ficamos com Joana Amendoeira, Fim da Saudade. E terminamos este com esta seleção musical com um fado que por cá não passou. Chama-se Recados e Trocados. Um fado bem engraçado, bem bonito, bem mexido para si aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre, sempre, em português. Desfolho e trinco as rosas, é como se prendesse entre os meus dentes todo o luar das noites transparentes, todo o fulgor das tardes luminosas. Vento bailador das primaveras, a doçura amarga dos poentes e a exaltação de todas as esperas. Quando à noite desfolho e trinco as rosas, és tu a primavera que eu esperava, a vida multiplicada e brilhante, em que é pleno e perfeito cada instante. Desfolho e trinco as rosas, és tu a primavera que eu esperava. Diga Lá ao Senhor Fado. Quem me dera,

pranto e neste torneio todo sofrimento que sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Esposa de estrelas no céu, fez um espaço sem fim, eu luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de aventura, saudade, ternura, ou talvez amor. Mas sei que cantar, sinto mesmo bem. Se tenho um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor, foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Este poeta Rossinol, pôs no campo alecrim, deu as flores à primavera. Oh, e deu-me esta voz a mim. Grandes momentos, que grandes fados. Chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Desde já me despeço, mas antes das despedidas, quero deixar-lhe aqui uma sugestão. Passe pela nossa página de comentários em www.radioantenaweb.info e deixe-nos lá o seu pedido, a sua dedicatória. Deixe que esse coração palpite e que essa lagriminha ao canto do olho também surja. É sempre bem-vinda quando é por uma emoção mais forte. E se for uma emoção vinda do fado, tanto melhor. Deixe que o fado lhe toque a alma e o coração. Também pode enviar-nos um mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Aguardamos o seu e-mail, o seu pedido. Faça deste programa o seu programa, o seu momento de alma portuguesa. Assim me despeço, desejando-lhe um dia muito feliz, cheio de boas energias e grandes momentos, pessoas especiais e muitos sorrisos. Fique com rosas e arpejos na voz de Ricardo Ribeiro e terminamos com o fado de Ana Moura, Rosa Cor-de-Rosa. Dois grandes fados para terminar este seu Diga Lá ao Senhor Fado. Até amanhã, fique bem, aproveita da programação da Antena Web, que é toda ela feita a pensar em si. Rosas e arpejos no céu de Lisboa é um festejo. O azul que resta ainda da festa, outro desejo. Oh Lisboa, eu não acredito que seja só fama.